agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma emissão do Diga Lá ao Senhor Fado. Começamos hoje então a semana, hoje é segunda-feira e desejo-lhe então que tenha uma semana muito feliz, repleta de momentos muito felizes, de momentos memoráveis, de muitas alegrias e poucas tristezas. Claro que não podemos desejar que tristezas não as hajam, fazem parte do dia-a-dia que temos, mas de qualquer forma desejo-lhe que tenha uma semana muito feliz, repleta de muito boas coisas. Vamos então começar o nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje, que estará aqui até sexta-feira, sempre a esta hora de almoço, portanto às 13 horas, para lhe trazer esta meia horinha de fado e alma portuguesa. Já sabe que conto com os teus pedidos e há sempre espaço para os teus pedidos em www.radioantenaweb.info, na nossa caixa de comentários, e depois também tem o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Vamos então ao fado, vamos começar com Gastei Contigo as Palavras, na voz de Beatriz da Conceição. Depois ficamos com Guia, na voz de António Zambujo. E para terminar esta primeira seleção de hoje, ficamos com Igreja de Santo Estevão, na voz de Fernando Maurício. Espero que você goste. Este é o Diga Lá ao Senhor Fado, feito especialmente a pensar em si e sempre, sempre em português. Gastei as palavras todas que tinha para dizer-te. Quis alcançar as estrelas, gastei as frases mais belas que nunca soube escrever-te. Meus olhos nas cartas que já sabia de cor, rasguei em noites inquietas os versos com que os poetas souberam do nosso amor. Gastei a vida nesta paixão para ilusão. Tu já me bastas. Quero inventar nova alegria que as palavras que te dizia ficaram gastas. Quero inventar nova alegria porque as palavras que te dizia ficaram gastas. Vesti os cinco sentidos com sonhos para abraçar-te, para acalmar os desejos. Gastei a boca com beijos que nunca cheguei a dar. Cansei o corpo de frio, ardendo de solidão, e ao sonhar infinito fiquei suspensa num grito que trago no coração. Gastei a vida nesta paixão para ilusão, tu já me bastas. Quero inventar nova alegria que as palavras que te dizia ficaram. ficaram gastas, ficaram gastas. Quero inventar nova alegria, porque as palavras que te dizia ficaram gastas, ficaram gastas. Que te dizia ficaram gastas, ficaram gastas. Diga lá ao Senhor Fado. Atravessei o oceano sem o teu amor de guia, só o tempo no meu bolso e o vento que me seguia. Venci colinas de lágrimas, desertos de água fria, tempestades de lembranças, mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias. Procurei a terra firme em cada onda que subia. O sol cegava meus olhos, toda a noite eu te perdia. Lá dentro no pensamento virou tudo nostalgia, água, sal e sofrimento, porque tu não me querias mais. Tu não me querias mais. Já era agosto quando acordei na praia, vi chegar a primavera, fiz nova cama de flores, lembrei de todas as cores, cantei baixinho para ela. Hoje falo em segredo dessa paixão esquecida, para não acordar saudade, para não despertar o medo, pois um amor de verdade sonha para o resto da vida. Mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Atravessei o oceano sem o teu amor de guia, só o tempo no meu bolso e o vento que me seguia. Venci colinas de lágrimas, desertos de água fria, tempestades de lembranças, mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Tu já não me querias na igreja de Santo Estevão, junto ao Cruzeiro do Agro, houve em tempos guitarrada. Não há pincéis que descrevam aquele soberbo quadro dessas noites bem passadas. Não há pincéis que descrevam aquele receber-me quadro dessas noites bem passadas. Mal que batiam trindades, reunia a fadistagem no adro da Santa Igreja. Fadistas, quantas saudades da velha camaradagem, que já não há quem a veja. Fadistas, quantas saudades da velha camaradagem, que já não há quem a veja. Santo Estevão, padroeiro desse recanto da Alfama, faz o milagre sagrado. Que voltem ao teu cruzeiro esses fadistas de fama, que sabem cantar o fado. Que voltem ao teu cruzeiro esses fadistas de fama, que sabem cantar o fado. Pois é, foram três belos momentos de fado, três belas vozes, três belos fados, e vamos prosseguindo neste programinha de meia hora que traz sempre um pouco mais da alma portuguesa, da alma tão bela e rica que temos. Traz na antena para que você tenha a oportunidade de sentir as emoções do fado, sentir as suas próprias emoções. Vamos ficar com Fado de um Amor que Ficou, na voz de Joana Amendoeira. Depois ficamos com Ana Sofia Varela, Água e Mel. Depois, para terminar a seleção, esta seleçãozinha que fiz, vamos ficar com Aguarda-te ao Chegar, Fado, na voz de Ana Moura. Três meninas do fado, três grandes senhoras, três fadistas, com formas de interpretar o fado muito diferentes, mas muito bonitas. É assim a alma portuguesa, bela, surpreendente, vitoriosa, fadista e muito emocional. Fique aqui, este é o Diga Lá ao Senhor Fado para ti, sempre, sempre em português. Bem sei que tinha os olhos no mar quando te via chegar com a camisa engomada. Bem sei que procuravas o jeito que eu tenho de abrir o peito quando não querias mais nada. Trazias uma flor na lapela e eu espreitava a janela quando te ouvia chamar. Trazias a lua no teu sorriso, trazias aquilo que era preciso para te deixar entrar. Quem sabe as juras que nós fizemos, a estrela que prometemos um ao outro, noite fora. Quem sabe por que cegou essa estrela se não voltarmos a vê-la? Quem sabe de nós agora? Eu guardo no fundo do coração que o amor é só perdão e um sonho em duas metades. Eu guardo tudo o que deixaste em mim, desde sempre até ao fim. E às vezes guardo saudades. Escutei a melodia Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Calas-me a voz, voz do olhar. Sinto que o tempo tarda em chegar. Distante e ausente, sinto apertar o peito ardente por te encontrar. Na minha alma que anseia urgente pelo momento de ter-te presente, pelo infinito estendo os meus olhos, um mar de mil desejos aguarda-te ao chegar. Encho a minha taça vazia com perfumes de poesia. Bebo a saudade amarga e fria e então adormeço ao luar. Calas-me a voz para lá do tempo, estrelas que caem por um lamento, espuma na areia solta no vento. Que chora vazia, por um momento se acende a magia, pelo infinito estendo o meu sorriso, num mar azul de sonhos acorda-me ao chegar. Encho a minha taça ardente com incenso doce e quente. Sirvo de beber a alegria que sinto ao ver-te chegar. Calas-me a voz. Pelo infinito estendo os meus olhos, um mar de mil desejos aguarda-te ao chegar. Aguarda-te ao chegar. E chegamos àquela parte de Diga-lhe ao Sr. Fado que vem as despedidas. Eu quero me despedir de ti hoje, desejando-lhe o resto de uma tarde muito feliz, mas antes de me ir embora, digo-lhe, deixo já também aqui a forma como nos pode pedir o seu fado. www.radioantenaweb.info, na nossa caixa de comentários há sempre um espacinho para si, e depois tem também o geral.radioantenaweb@gmail.com. Estamos sempre à sua disposição, duas portas de ligação para que você peça o seu fado, para que você sinta o seu coração a palpitar e para que você até fique com aquela alegria ao canto do olho, derivada às emoções que foram às vezes um bocadinho mais fortes. Mas isso são emoções, são sentimentos, são inevitáveis de sentir e de acontecer, tal como o fado. É inevitável ser assim tão sentido, tão diferente e tão sentido. É português, é a nossa alma. E eu digo lá ao Sr. Fado, vem aqui, na sexta-feira, nesta meia horinha, trazer-lhe sempre um pouquinho mais dessa alma portuguesa. Vou-lhe deixar hoje com dois fados, vai ficar com Maria Teresa de Noronha, com Desenganos, e para terminar, Primavera ao vivo, na voz de Marisa. Dois fados, dois bocadinhos mais da alma portuguesa, que ficam para terminar o Diga-lhe ao Sr. Fado, que se despede de ti desejando-lhe uma tarde muito feliz, um dia repleto de boas energias, muito boas emoções,

diga que sim ou que não. Se continua a viver, que importa que o coração diga que sim ou que não. Se continua. Que esprenderá se calhar desfizera em pavor, se convertia ninguém fale Thank you.